brasileiro, showroom da tragédia, tirania nos fatos, tensão na fonética, o respeito já foi ultrapassado. Logo na largada da corrida pelo status, dizem que na política é preciso ter fé, mesmo com detector na porta do TRE. Entre os candidatos, processo 121 é fato, mas a ficha criminal se mantém no anonimato. A seleção dos inimigos não tem licitação, é com naturalidade, por meio de informação e pela verba da pavimentação asfáltica que ficou em Las Vegas por um flush de espada. Se não pode vencê-lo, junte-se a ele. Frase por mim repudiada, sem fusão na mente. Sou mais um FAO repartindo meu cano em pedaços do que aderir ao seu regime arrombado. Emprego todo meu ódio pra que adicione uma feição revolucionária aqui no país, onde o efetivo das empresas particulares de guarda é superior ao das forças armadas. Militante integrando o partido oposicionista, não como PCdoB em 70 instalando guerrilha, só cooperando com lastimoso sem família. Aplicar o contragolpe, se formar em medicina sem vigilância federal, que nem Odilon de Oliveira, sob perseguição ou exilado na cadeia. Só na caixa hexagonal para o protesto, não vou viver com Money Frank no anexo secreto. Não me rende a vingança, é de suma importância. No ápice do ódio que manda a bandeira branca. Não me rende a vingança, é de suma importância. No ápice do ódio que manda a bandeira branca. Não me rende a vingança, é de suma importância. No ápice do ódio que manda a bandeira branca. Não me rende a vingança, é de suma importância. No ápice do ódio que manda a bandeira branca. Na educação faltou investimento, agora inclui a control risk no seu orçamento. Quando lançou o importado, nem levou pra garagem, sem antes, claro, deixar na tecnoblindagem. Tô aqui pra ver o pobre quebrar na ida e o puto com a ponto 40 em punho se sentir um burro. Admito que incito o uso de armas, não importa o calibre, desde que contenham páginas tipo um CPD de informação no cérebro. Papel e caneta formam nosso poder bélico já. Humano demitido por ter AIDS, hoje tenta vida de M4 na Raposo Tabaco. Parece é ponto pro adversário, eu alienado, mas o perfil desse usuário já foi deletado. Você não me hipnotiza no programa da tarde, passando a puta da Karina Bach no Simple Life. Pente descarregado, favelado, diplomado, assinale alternativa que promove mais estrago. O rap foi melhor que o GAT no resgate da vítima em poder do sistema durante toda a sua vida. Chora pedir John Stitch, só enriquece, pede com limão e gelo, osteoporose e agradece. A morte era caveira, divertido preta que agora vem camuflada e porta 556. Só que eu não vou implodir o projeto de Niemeyer e nem forçar um impeachment com sniper, mas quero cortar a cabeça da alienação e exibir como um troféu da revolução. Não me rende a vingança, é de suma importância. No ápice do ódio que manda a bandeira branca. Não me rende a vingança, é de suma importância. No ápice do ódio que manda a bandeira branca. Não me rende a vingança, é de suma importância. No ápice do ódio que manda a bandeira branca. Não me rende a vingança, é de suma importância. No ápice do ódio que manda a bandeira branca. O sistema, meu padrão comportamental, é violento, novo crime, ação marginal. Só que mais um manipulado é fluoxetina, inibindo o efeito dos que você não domina. O preço de um exemplar da revista Caras, compraria pra pistola 7 balas. Um opressor cada dia da semana pro caixão, pra forquilha do herege se fosse inquisição. Sua colheita maldita tem cana e fumo plantado, doloso engarrafado, hediondo no maço. Imagina o parto prematuro, é contraditório. 4700 consta por ser obrigatório. O segredo tá lá no Rio, no Distrito Industrial, em Santa Cruz já era o porquê da empresa estatal. Miguelinho idolatrando sua autoridade, me curvando em saudação a vossa majestade. Nosso imposto já paga 170 litros por hora de combustível numa guerra com assassinos. E o governo estadual confunde eficiência com ato irracional da mais pura truculência. Semente da violência não teve atenção do povo, agora abrange o ponto de não retorno, refletindo até no novo modelo da Kia de série, botão interno que destrava o porta-vítima. Sou 17-1-15 em alfabeto Congo, no tríceps esquerdo a marca do meu comando. Sabe o que eu faria vendo seu corpo em chamas? Utilizaria o mesmo fogo pra queimar bandeira branca. Não me rende a vingança, é de suma importância. No ápice do ódio que manda a bandeira branca. Não me rende a vingança, é de suma importância. No ápice do ódio que manda a bandeira branca. Não me rende a vingança, é de suma importância. No ápice do ódio que manda a bandeira branca. Não me rende a vingança, é de suma importância. No ápice do ódio que manda a bandeira branca.